Tá, então. Isso aqui é uma rosquinha. Superfície de uma rosquinha, dá pra visualizar. Pode pensar isso como a superfície de um pneu. Você tem uma rosquinha no espaço. Estou desenhando aqui. Ela pode ser assim, pode ter uma outra. Claro, pode fazer uma coisa assim. O que importa é que ela tem que ser uma superfície desse tipo, com um buraquinho aqui no meio. Uma rosquinha é uma superfície que tem esse buraco aqui no meio. E a gente chama, nós matemáticos chamamos esses objetos aqui de toros. Então, a conjectura, isso aqui é o que eu chamo de conjectura. Basicamente, o problema de encontrar qual é a melhor rosquinha do espaço. Quando o matemático usa o termo conjectura, isso aqui é uma espécie de predição, né? Quer dizer, ele previu que... Uma proposta. Previu que... Não provada. Não provada. Ele conjecturou. Isso aqui significa dizer que ele propôs que isso aqui deve ser verdade, que alguém provasse a veracidade disso depois. Então, ela essencialmente diz que se você olha para todas, para uma rosquinha qualquer do espaço, ela pode ter qualquer forma, pode ser assim, você imaginar. Então, a energia dela, que é uma certa quantidade que eu escrevi aqui, talvez não valha a pena ter direito o que é isso aqui, mas a energia é uma espécie de medida da energia da superfície. Então, ele previu que a energia da superfície é sempre maior ou igual a esse número, e que, de fato, é o melhor número, quer dizer, tem uma rosquinha, talvez eu explicar assim. Imagina que vocês peguem um círculo. E aí você, imagina que você vou pegar esse círculo e vou rodar aqui em torno desse eixo. Você faz isso aqui. Vocês conseguem visualizar que isso aqui vai ser uma. Rosquinha, não toro. Então, essa superfície aqui, se você escolhe essa distância corretamente, esse raio corretamente, não interessa, mas tem uma rosquinha, que é a energia dela, é exatamente igual a isso que eu conheço. A conjectura do Wilma basicamente diz que essa, que eu não consegui desenhar direito, mas vocês conseguem imaginar, é a melhor rosquinha de todos. Mais econômica do ponto de vista da energia. Então foi isso que a gente provou, eu e o Alanis. E aí, bom, acho que a gente vem discutindo com o João a questão da ideia de beleza, né, na matemática e nas artes. E como com matemática esse enunciado é extremamente belo. Talvez por isso eu ponto de partida da discussão. É, o André, eu estou tentando encontrar aqui, eu não estou conseguindo encontrar, mas essa ideia de... Os matemáticos têm muito isso, né, de tentar encontrar numa família de objetos aquele que é o melhor, né, que é o mais perfeito. O que é perfeição para matemáticos, nesse caso, é o objeto que usa menos esforço para ser o que ele é. Né? Então, assim, as bolinhas de sabão são perfeitamente redondas, porque é a esfera que dá família de objetos objetos que não tem um furo no meio. A forma mais econômica de ser você mesmo sem gastar muita energia é a esfera. E é por isso que quando você sopra por um balão, por uma película de sabão, o que se forma não é um quadrado, nem uma pirâmide, mas sim uma bola, porque ela é quem ela é, usando o menor, despendendo a menor energia possível. Esse é o conceito de belo, né? Você vai me corrigindo se eu tiver errado. Sim, sim, sim. No caso de uma rosquinha, não é óbvio, porque a rosquinha pode ser desde, enfim, um círculo, uma esfera, com um furo mínimo no meio, até um anel, que você só tem a orla e tudo é vazio. Os objetos são os mesmos, quer dizer, você tem um sólido com um buraco no meio. Qual é o melhor? não estava claro, você tem infinitas possibilidades, né? E eles provaram que este é o melhor. Nunca haverá, em qualquer tempo e espaço, espaço não, mas em qualquer tempo, nunca haverá uma rosquinha que consiga ser rosquinha usando menos energia do que essa daqui usa. Estou correto? Então, esse é um trabalho, como dizem os matemáticos, de classificação completa. Quer dizer, feito isso, não há mais mistérios no mundo das rosquinhas. Quer dizer, por mais que existam infinitas rosquinhas, eles conseguiram resolver sem precisar percorrer as infinitas rosquinhas possíveis. Eles provaram, enfim, que de todas elas, sempre haverá uma que é melhor, que é essa daqui. O que interessa é essa intuição, o caminho que se chega para se chegar à solução, não é como a gente que não é matemático pode imaginar, um trabalho bruto de pegar um papel e começar a fazer conta e errar e jogar fora o papel e buscar outro e errar. Em todos os relatos de matemáticos que eu já li, a questão da beleza, a intuição da beleza, é o norte seguido pelos matemáticos para percorrer o caminho. Quer dizer, você vai por ali porque ali, aparentemente, existe uma solução que é mais elegante, termo que eles usam muito, ou que é mais harmônica, que é mais bonito. O Kodar diz que beleza para ele, a definição de beleza comporta três elementos essenciais. Simplicidade é um, simetria é outro e unidade é o terceiro. Foram os três termos que você me disse que são essenciais para que alguma coisa seja bonita em matemática. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho. Por que a simplicidade? Por que a simetria, a unidade? E não o oposto disso. Por que não a complexidade? Por que não a assimetria? O ruído. O ruído. Por que que isso é o bonito? Essa pergunta é difícil. Eu posso mostrar com o que eu entendo aqui, esse problema. Antes de fazer isso, fala da beleza como um norte, quer dizer, como é que isso se manifesta na psicologia da descoberta, para você? Isso, bom, para um matemático isso é fundamental, né? O critério estético, porque, quer dizer, matemática é um ramo do pensamento, quer dizer, bastante abstrato, que tem pouca relação com a realidade exterior, né, como a gente está acostumado no dia a dia. Então você tem que ter um, digamos assim, um critério para te dizer qual é a matemática que é mais importante, qual é a matemática que é mais interessante. E os matemáticos seguiam muito pelo critério estético, que acho que no fundo deve ter muito a ver com o critério estético que é usado em artes também, embora o contexto seja bastante diferente. Como é que eu posso dizer? Quer dizer, o que é belo, né? É uma questão bastante subjetiva, eu entendo. Belo é uma coisa que, o que é belo, você vê que é belo, né? Ou seja, me parece que essa questão da simetria, da unicidade, da simplicidade, eu vim com elas depois que você me perguntou o que é belo. Eu nunca teria parado para pensar que essas eram as qualidades que me fazem chegar. Então vamos lá, simetria, por quê? Fernando, posso pegar uma carona na pergunta do João e tentar catapultá-la para uma questão que eu acho que nos aproxima muito, aqueles que trabalhamos com literatura e humanidade, vocês, matemáticos, né? Que é essa relação com a realidade. Quer dizer, o João, no perfil, capturou, digamos assim, uma frase tua, que era, acho que muito importante, que talvez seja uma forma de responder a isso, que, em que você, quando você dizia, o que me atrai é poder trabalhar sem nenhum input da realidade. A gente esteve quase que o almoço todo discutindo um pouco esse descolamento da realidade, né? Mas antes queria, como parêntese, enfim, agradecer a presença de todo mundo, porque para aqueles que chegaram depois e não receberam os e-mails, né, esse evento foi efetivamente cancelado, né, por causa da neve, por causa do cancelamento geral e do fechamento da universidade. Foi feita uma chamada de último minuto, né? A Andrea mandou um e-mail para uma porção de gente, a gente entrou em contato e isso acabou acontecendo, o que significa que a gente entrou em algum universo paralelo em relação à universidade, o que é muito bom. E confesso também, quer dizer, essas perguntas que eu faço, a ideia de montar um pouco esse debate é pela minha curiosidade, pela minha admiração, né, pelo mundo da matemática, que é a admiração de quem vê de muito longe, com muito pouco conhecimento, mas também pela admiração pelo que significa, vamos dizer, o trabalho do João um pouco como tradutor, né? O João continua, insiste em dizer que ele começou a estudar matemática há pouco tempo. Evidentemente, isso é uma mentira, ele deve estar estudando há bastante tempo, né? E eu me senti no almoço completamente, claramente fora do universo de vocês. Às vezes eu não consigo realmente... Eu chamei, por exemplo, a equação de Gilmore. Aí recebi um olhar assim, dos três, que estava um pouco entre a reprovação e a comiseração. E portanto, mas enfim, eu digo isso porque efetivamente eu acho que esse encontro aqui tem alguma coisa de fenomenal, né? Tem alguma coisa que não estava totalmente prevista, que foi cancelado e foi recolocado. E isso tem a ver com a alegria de ter o Fernando e a Ana aqui, que aliás trabalham com superfícies mínimas, que também não tenho a menor ideia do que é, mas para quem trabalha com poesia parece muito interessante, né? E eu acho que em algum momento a gente vai falar também do que significa o deslocamento de vocês, né? E se essa matemática viaja com vocês, se ela tem algum sabor, etc. Mas voltando à pergunta, essa beleza, essa unidade, isso que o João está querendo torcer você para que você diga algo, tem a ver com essa... estranho momento em que você perde o input com a realidade? Você é um idealista, Fernando? Sim, certamente. Com relação à questão da simetria, talvez o que a gente pode dizer associado a ela? Raridade, talvez? Os objetos simétricos são raros? São raros, por exemplo. Se você imaginar... Quer dizer, antes de fazer essa pergunta para Ruskin, você tem que fazer para uma esfera, né, que é aquela superfície sem nenhum buraco. Então, se eu desenhar uma esfera aleatória, ela vai ser uma coisa assim. Essa aqui é rara. Talvez tenha a ver um pouco com raridade dos objetos simétricos. Mas além dela ser rara, ela também é esfera. Isso, também é uma esfera como essa. Não, eu digo, ela é o representante ideal da sua família. Também, quer dizer, ela é melhor do que aquela. Isso. É o mesmo objeto. Do ponto de vista geométrico. Sim, mas essa também é melhor do que aquela. Mas essa é melhor do que aquela, por critérios de energia. Isso que o Robson tem uma... Não, estava louco para entrar nessa conversa, porque eu vim da psicanálise. Tá. Né? Então, eu fiquei pensando com relação a essa entrada, né, sem controle, né, como isso, de alguma maneira, me lembrava a forma de associação livre, né, quer dizer, começar a dar, né, espaço para algo que não tem a ver com a realidade exata, mas poder se deixar... Né, começar a associar. A outra é que justamente, né, eu venho de uma psicanálise que encontra uma homologia muito grande com as formas topológicas. O Lacan chega a afirmar que uma análise, para estar completa, precisa de dar três voltas no entorno da alma do touro. Bom, aí depois a gente quer... Três voltas na alma da rosquinha. Quer dizer, então, o que, que isso teria a ver, né? Mas eu fico muito contente de poder estar aqui conversando com vocês a respeito disso, né? Porque justamente essas formas, né, de escrita, né, de tentar fazer essa aproximação com algo que tem a ver com a linguagem, com o corpo, né, e com a subjetividade também, de poder estar se apropriando disso e vendo vocês falar. Mas fiquei pensando nisso. Primeiro, ontem, né, uma associação, então, nós fomos ver a leitura do poeta, né, irlandês que está aqui, e se dava justamente na livraria, na sessão de matemática. Né? Então, eu acabei comprando um livro de topologia. Mas... e que me fez lembrar essa ideia da homologia, né? Da possibilidade, então, de tentar, com esse conceito, aproximar, né, por exemplo, o pensamento da psicanálise, né, com relação à topologia. Não sei se vocês chegaram levar isso nessa ideia. É, bom, tô familiarizado com homologia, topologia, mas talvez psicanálise, não sei se poderia ensinar um pouco. Homologia, para quem não sabe, essencialmente é você medir o número de buracos. A esfera não tem buraco, a casca dela não tem buraco nenhum, mas aqui tem. Sabe? As duas são homologicamente diferentes. Assim. Talvez isto. Alguma estrutura escondida também tem a ver com simetria, vamos dizer. O que é uma estrutura escondida? Por exemplo, quando você diz que essa esfera é simétrica, na verdade você quer dizer que se você faz uma rotação, ela fica parada. Quer dizer, uma rotação deixa ela parada. Ela não muda, ela permanece não, igual. Isso, ela não muda por uma rotação. Então você tem essa estrutura escondida, que é isso. De certa maneira, aparece em um conjunto das rotações associadas a esse objeto. Mesma coisa acontece aqui, né? Tem rotação aqui. Não todas as rotações, mas nessa, pelo menos, as rotações em torno do eixo. Deixa um pé parado. Então, alguma coisa, alguma estrutura escondida, de certa forma. Fernando, mas tem uma... Tem alguma coisa na maneira como você vê esse mundo? Você é um visionário, digamos, em sentido estrito. Quer dizer, você está vendo coisas. Em algum momento você falou, logo no início, quando você começou a desenhar, eu não consegui desenhar direito, vocês conseguem imaginar. Você passou a bola para a gente. Provavelmente 90% de nós aqui não conseguiu imaginar. Quer dizer, você tá vendo coisas, digamos assim. E tem uma crença que eu quero saber se é fé ou não, que é tua e que é do João também, quando ele escreve sobre vocês, sobre matemática, não sei qual é a palavra, na pureza, ou enfim, na beleza, na espécie de caráter final dessa simplicidade, simetria, unidade. Isso te dá prazer, isso está claro. O que quer que você esteja vendo, eu não estou vendo, mas parece interessante. Você está viajando, né, de alguma maneira. E eu acho que o João traduz isso de uma maneira interessante, mas para quem é das humanidades, a gente fica meio assim, como a gente gosta de trabalhar com ruídos, desvios, impurezas, etc., essa paixão, essa ascese, esse momento em que você vai para as alturas, a gente fica meio desconfiado. Mas tem, você está vendo coisas, você se sente bem com isso, quer dizer, tem... Sim, sim, claro, essa coisa... Ou a matemática tem algo a nos dizer com o que não está lá em cima. Essa coisa de trabalhar sem o input da realidade, para a gente, nos dá uma sensação de liberdade, eu acho. Qual é a liberdade maior do que aquela que você depende só de você mesmo, das suas capacidades intelectuais, né? Eu acho que é uma sensação muito boa essa de você poder, digamos, resolver o mundo com o seu pensamento, com a sua capacidade. Sobre isso, o Fernando me disse, eu perguntei para ele, falar do início da primeira relação dele com a matemática, já quando criança e tal, e ele me disse o seguinte: rigor e abstração era o que me atraía. Você já está saindo fora do mundo, né? E matemática, você sabe quais são as regras do jogo, e com papel e caneta resolve sozinho. São verdades sem ambiguidade que não podem ser contestadas. E daí você dizia a tal frase que o Pedro reproduziu: o que me atrai é poder trabalhar sem nenhum input da realidade. Que é uma característica da matemática, né? Tem um matemático belga que é muito próximo do IMPA, o Eric, que diz que matemática é das disciplinas humanas aquela que toma menos emprestado ao mundo. Você trabalha com tudo aquilo que não pertence ao mundo, realidades que são puramente lógicas, né? É a questão do que o Pedro estava falando, que tem visto também com o João, da clareza. Quer dizer, o matemático não gosta do barulho, digamos assim, de certa forma. Quer dizer, ele quer encontrar alguma ordem, algum padrão. De certa forma, acho que todo ser humano é um pouco assim. Você está sempre buscando padrões daquilo que você vê, né? E nós não somos diferentes disso. Mas nesse caso aqui, quer dizer, isso aqui é o barulho. Isso aqui a gente não gosta. A gente gosta disso daqui. Quem é a gente? É. Então, fazer uma pergunta a respeito da sua motivação. Uhum. Eu não sou matemático, eu sou físico, e na física eu vejo que se existe alguma coisa que está há muito tempo sem ser resolvida, pouquíssimas pessoas se arriscam a se dedicar a esse problema. Por exemplo, um fluido. Se põe em carreira, não resolveu o problema, é muito improvável que eu resolva. Eu queria saber o que te levou a atacar esse problema. Você estava trabalhando em alguma coisa relacionada, ou assim, você viu um potencial nisso, você viu uma beleza nisso? Qual foi a sua motivação? É mais ou menos o que você falou, da coisa relacionada. Quer dizer, acho que os problemas mais difíceis, assim, mais aqueles problemas em que muita gente pensou, eu acredito que a melhor maneira de atacar não é o ataque frontal, né? Quer dizer, você chega, tem esse problema aqui, eu quero resolver. Geralmente, se o problema é difícil, muita gente pensou, é improvável que você vá conseguir fazer assim. O que a gente faz é a gente pensa o tempo todo, a gente está sempre fazendo perguntas, buscando responder, às vezes perguntas simples, e aquilo vai te dando intuição. Quer dizer, você vai crescendo, você vai aprendendo técnicas que muitas vezes circundam o problema, né? Não é um ataque frontal. Quando você fala de perguntas simples, o que é? Uma pergunta absolutamente óbvia, que ninguém mais é capaz de fazer por achar que ela é tão óbvia que não... É, uma pergunta... Ingênua, quase. Ingênua, digamos, que geralmente são os melhores, né? São os melhores. Já dizia o Coutinho. Escolher uma pergunta ingênua que pode não ser a melhor. Eu preciso pensar na sua conjectura de Milman. É possível dizer que você tem uma estrutura e que aquilo que você descobre em várias versões e o que você nos traz é uma versão exemplar, é a melhor versão, é a versão mais pura, é a versão que dá conta das outras? Isso é uma... Bom, no caso da conjectura de Wilma, muita gente trabalhou, né, no problema, e essas pessoas deram, a gente chama de resultados parciais, quer dizer, encontraram algumas evidências de que isso aqui é verdade, mas não chegaram na verdade completa. Talvez poderia ser o que você quer dizer com versões, né? Então, o nosso trabalho, de certa forma, colocou o ponto final na história. Quer dizer que isso é uma verdade. Sim, isso é uma verdade. É isso. Não, essa era a minha pergunta. Não, porque você fizer um paralelo com a ideia das estruturas dos mitos. Né? O mito melhor é o mito mais completo, que não o mais verdadeiro. Então, o objetivo é outro. Sim. Aqui, a sua versão dá conta do demais. Sim, essa aqui é uma verdade absoluta. Essa já é sempre. Tem um dado curioso que aproxima, na verdade, as bibliotecas de matemática das bibliotecas de humanidades, ou pelo menos de literatura. Quer dizer, o Joyce escreve o Ulisses e você pode colocar ele ao lado de Homero. Quer dizer, o fato de Joyce ter escrito Ulisses não aposenta o Homero, né? Assim como Copérnico aposenta o Ptolomeu. Quer dizer, você não vai parar para estudar Ptolomeu nessa altura do campeonato. Nas matemáticas, na matemática, a biblioteca cresce por acúmulo. Porque isso é uma verdade, não será desprovada. Não, ela é final, ela não será desprovada nunca. Então, a matemática não, ela não envelhece. Quer dizer, uma vez que uma prova... Tem um matemático inglês que tem uma frase muito bonita sobre o Teorema de Pitágoras, assim, 2000 anos de história não acrescentaram uma única ruga ao Teorema de Pitágoras. Ele é tão verdadeiro hoje quanto ele era verdadeiro 2000 anos atrás. Quer dizer, não há nenhuma contribuição da geometria aposentará o Pitágoras. Entende? E eu acho que isso é um ponto de convergência entre a ideia de progresso, é uma ideia que não faz muito sentido nem na matemática e nem quer dizer, Homero não é se inferior a Diógenes. Pensa em paradigmas, não, talvez você possa me corrigir, mas você tem a convivência de paradigmas em tensão, né? Talvez a gente está falando aqui de questões de superação. Então, você tem pontos de convergência e tem pontos que são distintos nas disciplinas. Sem dúvida. Hoje é um paradigma idealista, né? Quer dizer, sem Platão, como um grande fantasma em cima de nós nesse momento, você não poderia dizer, falar dessa verdade última. Quer dizer, tem uma transcendência dos números, das relações, né, dessa harmonia, dessa simetria, que são fundacionais para a matemática, de onde eu entendo. Mas eu queria perguntar quem é que acredita em verdades absolutas. Aparentemente só você. Não, eu também. É, obviamente, eu sabia. Mas mesmo no mito que ela citou agora, na ideia de mito, tem uma definição poética de mito do Fernando Pessoa que se aproxima do que você mais ou menos falou, que é assim, mito é o quase nada que é o quase tudo. O quase nada que é quase tudo. Né? É, parece um pouco a tua definição de da beleza como uma menor, o menor dispêndio de energia possível, como simplicidade e tal. Dizer, talvez no mito a gente chegue, não exatamente a uma verdade absoluta, no sentido platônico e tal, mas a gente chegue a alguma coisa que funcione como imutável. Isso. Esse verso de Pessoa é um poema do Dom Sebastião. Né? Quer dizer, a partir da chegada do Dom Sebastião, nada será como tinha sido, como é, assim como uma solução como essa, né? Quer dizer, tem qualquer coisa estável, imutável nessa lógica cumulativa da matemática, as humanas não têm, né? Quer dizer, você, o Joyce entra na biblioteca ao lado do Homero, mas não é linear, pois é sempre uma promessa fadada ao seu não cumprimento. Então, a minha pergunta era meio, eu acho que, e voltando a uma questão que tinha, que já surgiu desse de quem é a gente, de fato, é um consenso, é uma disciplina de consensos a matemática? Ou tem alguma vertente, tem algum matemático meio pós-moderno, cubista? Esse tipo de pergunta você vai receber. Esse tipo de gente. Fica firme, não saia da sala, tente responder de forma civilizada. Se eu pensava a falta de necessidade da matemática se justificar, para quem é das humanas já é um certo, né? Poxa. Nostalgia. Quase é a matemática como as humanas confiante. Não existe muito porque a gente tem, além do critério estético, a gente tem o critério do rigor, né? Quer dizer, a lógica, né? São as regras da lógica. Acabou. Quer dizer, a liberdade que eu falei, ela é grande, mas ela não é. Digamos, não é uma. Ela tem o seu limite. Você tem que apresentar o seu trabalho, mas o seu trabalho tem que estar correto segundo as regras mais básicas da lógica. Então, se você confia na lógica, nos números. Mas existem tensões entre matemáticos? Quer dizer, as pessoas discordam sobre quais são as questões mais. Quando a coisa se põe num plano subjetivo, certamente tem discussão. Assim, qual problema é mais importante que o outro? Assim, aí sim, aí há debate. Mas não há dissenso em relação à solução da Wilma. Sim, a solução da Wilma é uma solução, passa por uma revisão, não, de fato, o trabalho é consistente, não tem nenhuma contradição interna. Ele provou. E aí aprovou na China, aprovou no Brasil, aprovou em Marte, aprovou em Alfa Centauro, aprovou onde quer que haja alguém com capacidade lógica, aprovado. Isso. O que pode acontecer, acontece algumas vezes, alguém pode encontrar um furo no seu trabalho. Quer dizer, um furo lógico. É objetivo. E aí pode haver um debate, a pessoa pode se defender. Quer dizer. Mas conta do plano subjetivo um pouco. Quais seriam os dissensos em outros casos que não. Acho que a Lúcia também, acho que está. Estou imaginando que o subjetivo vai aparecer e o Germán está rindo, se divertindo. Estou curiosíssimo para entender qual é o que o riso dele diz. Talvez a gente pudesse pegar umas caronas. Dá para entrar então na conversa aí? Acho que sim. Eu queria voltar na rosquinha. Certo. Tentando também fazer um pouco, né, ligando com a nossa área, né, psicanálise, mas pensando na rosquinha, toda rosquinha, mesmo de formas ali diferentes, elas têm as mesmas propriedades, né? Isso. Toda rosquinha tem a mesma propriedade, mas tem uma rosquinha que gasta menos energia. Isso mesmo. Né? Isso é interessante, porque na psicanálise, eu não sei te dizer, mas, né, poderia pensar como é que o Lacan pensa a história da subjetividade com a rosquinha. Mas eu sei que tem alguma coisa com a questão das voltas do desejo no todo, e do outro lado as voltas da demanda, é uma relação entre demanda e desejo. Mas o que eu pensei não foi tanto em relação a essa explicação, mas foi numa outra relação, que é de que também na psicanálise se tem uma ideia de que surgiu isso na relação com a literatura, de que poder se achar bem no seu lugar poderia ser um pouco, num processo de análise, reduzir o romance da sua vida a um conto. Vamos dizer, trazer os traços mínimos. Tu falou na questão dos traços mínimos, né? Como, vamos dizer, poder fazer uma certa melhor rosquinha, talvez. Nesse sentido, eu estava pensando, porque tu falasse que é a melhor rosquinha, tem um gasto menor de energia. Isso. Talvez esse gasto menor de energia na nossa praia, vamos dizer, fosse menos inflação do romance para, vamos dizer, os traços mínimos que nos permitem, enfim, nos movimentar sem tanta sintomatização. Conjeturas. Eu via pela possibilidade de alguém mate o Alfa Centauri a olhar na beleza do teorema de Pitágoras. Essa possibilidade marciana, porque também há algo de marciano nesta conversa. Não? Nós temos uma interpelação muito marciana, como é que nesse mundo da matemática em que a gente vive, há verdades universais. Ficamos muito. Eu acho que essa é como a coisa mais importante que estamos todos a atacar de perspectivas distintas. Não? Que tem que haver uma possibilidade de dúvida no, das matemáticas. Eu continuando com a mesma pergunta desse momento do descobrimento das estratégias de trabalho, que eu acho que por ali ainda há muito que falar nesta conversa. O melhor problema é que ocupamos outros pontos em comum, que têm que ver mais com nós como profissionais do nosso conhecimento do trabalho. É um momento, uma das mitologias do matemático é o momento do descobrimento, não? Ou eureka, não? O momento que você acha a solução. Mas eu penso que o meu irmão, não sucede assim, mas é uma acumulação de pequenas certezas. Nesse momento, o que você acha a verdade universal, não há tal surpresa mesmo, não há tal alegria. Então, eu estou muito curioso como foi o processo concreto nesta experiência de achar a verdade e a reação pessoal de felicidade ou não. Esse descobrimento. Eu pessoalmente, defendendo meu campo, eu acho que as defendendo meu campo, de certa forma, comparando até com o físico ali, eu acho que a matemática de certa forma é mais profunda, no sentido de que essas verdades, elas são verdades independentemente de estarmos aqui, né? Elas existem independentemente da nossa existência, a não ser que tem algum problema com a gente em 2000 anos de história, o Teorema de Pitágoras é verdadeiro, né? A não ser que durante 2000 anos ninguém encontrou aí um furo. Então, eu pessoalmente acredito nisso, que de certa forma é um pouco de misticismo, né? Que a matemática deve estar por trás das coisas. Tem fé. E como foi o momento da descoberta da sua solução, da rosquilha perfeita? Foi bem, bem interessante. Quer dizer, a gente, eu e o meu colaborador, o André, a gente percebeu que a gente tinha uma estratégia para resolver o problema, a gente ficou muito animado. Né? E foi um dia concreto? Uma hora concreta? No início a gente já vinha discutindo várias coisas relacionadas e apareceu essa possibilidade, ficamos muito animados e começamos a trabalhar. Mas a gente sabia que havia muitas dificuldades, pontos que a gente ainda não entendia. Mas aí teve um momento de breakthrough, digamos assim. Lembra ali? Lembro. Estava num churrasco na casa do André. Então a matemática tem sabor. Mas isso é muito... Fala mais, porque isso é interessante. Essa é uma história que todo mundo gosta de saber. Quer dizer, você fala assim, ficamos animados. Você está play down, quer dizer, tem uma febre, né? Tem uma, sim, tem, não, tem uma excitação. Excitadíssimos, isso. Que é de outra ordem, quer dizer, você sai um pouco do mundo. Eles contam que durante 3 ou 4 meses, ele no Rio de Janeiro e o colaborador dele em Londres se falavam 7, 8 horas por dia, por Skype, não é isso? Isso. Numa excitação meio que fora do tempo. Uma sensação de que você está flutuando acima da... Que foi uma época, carnaval, a Ana, né? Pode falar um pouco também, que ela viveu essa época. A Ana é mulher do... O André falava que disse que conversava mais comigo do que com a esposa dele, sabe? Pelo Skype. Né? E, Então, a gente tinha estratégia, mas sabia que faltava algo, né? Faltava uma coisa chave, que era justamente como é que você vai usar o fato de ter uma rosquinha. E aí, essa coisa chave foi uma observação que a gente fez nesse churrasco. Quando a gente descobriu aquilo ali, a gente falou, pronto, acabou o problema. Mas foi assim? Não, a gente ficou... Não, mas já vinha de muito tempo, né? Quer dizer, era mais um... E aí não tem... Não, era coisa que faltava. Quando você descobre, você apresenta e não tem que defender... Todo mundo entendeu que isso... É, não, naquele momento foi mais uma coisa de intuição, né? Quando a gente viu aquilo ali, já era isso que faltava. Mas aí depois disso... Então, antes disso, porque isso é a intuição. É, eu perguntei para ele, assim, fiz assim, ele não tinha feito conta ainda, né? Isso que você está dizendo. Não tinha feito conta para saber se de fato essa intuição se verificava, né? E eu perguntei, mas você tinha certeza? E isso é muito comum nos relatos dos matemáticos... Da intuição vir com uma certeza absoluta. Você sabe antes de saber. Você sabe, mas você não sabe porque você sabe. Uhum. E aí isso implica no outro também. Quando você, quem você vai apresentar, é isso? Você apresenta essa sua coisa? Não, você escreve e você publica, né? É. A intuição é mais pessoal, né? Uhum. Mas depois você tem que convencer os outros, aí isso tem que ser feito de maneira rigorosa. Você tem que escrever um artigo com todos os detalhes, todos os passos lógicos. Mas só nessa etapa ainda, só para dizer o seguinte, é que quando eu perguntei para ele, mas era só uma intuição. Você não ficou em dúvida, não ficou com medo de que pudesse ser errado? Você estava jogando muito da sua carreira? Ele falou assim, não. Porque era muita matemática bonita para ser desperdiçada. Aí você usou a frase do Einstein. Conta a frase do Einstein, que é boa. É, a frase dele é "Subtle is the Lord, but not malicious." Acho que ele teria dito essa frase quando alguém mencionou para ele que alguém tinha descoberto possíveis evidências de que o trabalho dele estava errado. E aí ele disse que não, que Deus era sutil, porém não malicioso. Quer dizer, coisa tão bonita, tão... Quando você fala bonito, é essa intuição, ela se dá numa forma de uma imagem. Assim, qual é a relação entre imagem e linguagem na matemática e, sobretudo, na geometria? Porque tem uma relação entre... Tem hemisférios do lobo temporal, direito, esquerdo, imagem e linguagem. Não pode chamar essa linguagem exatamente de verbal, mas são signos, algarismos, né? Você visualiza... Essa intuição, um vislumbre, uma visão do que a coisa vai ser e vai atrás dessa visão na linguagem, ou você constrói antes a linguagem e chega nessa... Não, a gente visualiza. Quer dizer, a matemática é considerada uma coisa de dedução, né? Mas existe talvez pouco, a gente sabe que antes disso tem um trabalho de intuição, né? De indução. Quer dizer, você tem que, de certa forma, descobrir a verdade por si mesmo com pedaços de coisas que se conectam de uma forma que tem que dar certo. Uhum. E aí, cada pessoa tem a sua forma de visualizar. A gente usa muito visualização geométrica. Realmente visualiza. Visualiza. Então, imagina, né? Imaginar no sentido de imagem. É, os objetos, às vezes, são muito abstratos, mas você sempre tem um modelo na sua cabeça. Você tem que ter alguma coisa... te orienta a pensar sobre. Eu vou no papel de moderador, eu estou anotando a ordem das perguntas, mas eu queria aproveitar e uma pergunta que diretamente. Então, se a perfeição está no plano da imagem, que visualiza-se como forma, mas esses signos também são perfeitos, quer dizer, essa tradução dá conta do plano imagético sem perda? É, eles são meio que feitos para isso, né? Tá. Sim. Pode ser. Sim. Todos esses... Não são bonitos? Tem certeza? Mas eu acho que a imagem que você tem está associada com esses símbolos, né? Não pode separar? É uma leitura, claro, como você entender. Né? Senão não pode ter essa imagem se você não tem esses símbolos presentes. Porque são duas coisas que... Como ele mencionou, você tem a imagem e a linguagem, são as duas coisas que te ajudam a pensar. Em matemática tem muita linguagem, até isso é uma das razões pelas quais às vezes é difícil a gente passar para quem não está acostumado, porque usa toda uma linguagem que você aprende durante, durante anos, né? E que é fundamental, porque você precisa de... Na verdade, os campos são matemáticos, ou seja, estão trabalhando com matemática. Acho que sim. Bom, no fim, a descrição da física é feita com matemática. Por isso, então tem uma coisa muito contraditiva. Só que eu acho que em matemática você é capaz de mostrar que uma coisa é uma verdade absoluta. A física, eu acho que depende muito de como você vê o problema. E não necessariamente você está enxergando o problema, está enxergando o aspecto mais importante do problema ou descrevendo corretamente. Acho que a diferença é que, bom, na física vocês têm um critério diferente, que tem, no final das contas você tem que reproduzir a realidade física, né? Esse critério que a física tem e a gente não tem. Mas o fato da física usar a linguagem da matemática está relacionado com o que acho que talvez mais tarde a gente vai discutir, né? Que é a questão da, porquê, né? Do porquê. Né? Não é nenhuma razão da inutilidade. É um grande mistério. É um mistério de por que a matemática descreve o mundo. Não há nenhuma razão para isso. Né? Tem um ensaio de um físico, um prêmio Nobel, que morreu aqui em Princeton, que é sobre isso. Chama-se A Desarrazoada Eficiência ou Eficácia da Matemática nas Ciências Naturais. Por que a matemática descreve o funcionamento das esferas, enfim, da mecânica? Não há nenhuma razão para isso. É um mistério. Eu termino aqui dizendo isso, que é assim, ó. Um velho matemático brasileiro, que é um pouco mentor do Fernando Codard, também é de Alagoas, chamado Manfredo do Carmo, que é um senhor hoje de 85, 86 anos de idade, não é isso? E ele disse assim: matemática não é ciência. A ciência começa com Galileu, é esse negócio de interrogar a natureza. A matemática depende de padrões, de ordem, está muito mais perto da poesia. Existe um ensaio intitulado A Desarrazoada Efetividade da Matemática nas Ciências Naturais, escrito por um físico. Uma beleza, diz ele. Pi é a razão entre o diâmetro e a circunferência do círculo. Nasce de uma relação entre dois objetos ideais que não existem no mundo, uma esfera perfeita. E aí ele diz assim: você vai ver que pi é um número chave no estudo das populações, do crescimento das populações. Por que diabos a matemática funciona? É um milagre, ninguém sabe por quê. O mundo poderia ser descrito por outra coisa, fato é que é descrito pela matemática. E aí tem o segundo ou terceiro ponto da gente, que é o fato de que os matemáticos, ou pelo menos os matemáticos puros, como o Codard, trabalham sobre os problemas sem nenhuma preocupação sobre a utilidade disso. Quer dizer, é um trabalho que não tem nenhuma relação com se isso tem ou não tem uma aplicação. Quer dizer, por que estudar a rosquinha? Qual é a importância da melhor rosquinha? Você deve ter uma resposta para isso, porque é bonito. Mas não porque isso serve para, enfim, fazer um computador andar mais rápido. Certo. Isso. É uma vontade de entender essas, digamos, verdades profundas. Eu gostaria de acreditar que o fato da matemática poder explicar o mundo, de fato, é um indício de que realmente a matemática é a verdade mais profunda que existe, né? É aquilo que é verdade independentemente da gente estar aqui, né? Quer dizer, como é que essa realidade matemática gera a realidade física, eu não sei, mas... Imagino que deve estar. Mas deve estar por trás. Tem uma fé. Tem uma fé tua nessa verdade. Tem uma é inabalável, digamos, esse ponto final. Não é? Eu acho que é interessante. Quando eu perguntei, brincando para você, Fernando, se você acreditava em Deus, claro que não é. A ideia não é aqui necessariamente traçar um pouco anedoticamente qual é a tua relação como crente, mas é que tem um hábito que é da fé, tem uma aposta, digamos assim, quer dizer, tem um salto sem o qual essa verdade, a placidez, a tranquilidade com que você olha para a gente e diz isso é verdade, não é? E o João o secunda você totalmente nisso, faz a sobrancelha de todos o pessoal das ciências sociais, das humanidades aqui subir, né? A gente fica, não é possível, né? E a minha pergunta é um pouco se em primeiro lugar, quer dizer, se você se vê orando, rezando quando você pensa em matemática, né? Se isso é uma relação tua com essas formas ideais, se isso é um desejo, e se tem um desejo de escape, se tem um medo do mundo aí também, né? Quer dizer, você tá indo para algum lugar que é distante, aparentemente, pelo menos para nós, ou pelo menos para mim. Tem uma, isso é fé? Isso é uma relação tua com o além? Eu não diria que é um medo do mundo, mas certamente é um mundo paralelo. Quer dizer, você está na fila do banco e você pode começar a pensar em matemática. Isso é útil. Matemática é útil nesse caso. Num ônibus que está no engarrafamento, quer dizer, você viaja lá e é muito prazeroso isso. Quer dizer, o que eu posso dizer? Eu acho que essa pergunta talvez seja de interesse geral, porque eu sei que a sua preocupação não foi puramente sem pensar em aplicação, mas você vislumbraria ou já existe alguma aplicação da prova da conjectura de Wilmot na nossa vida cotidiana, seja engenharia ou sistemas biológicos? Olha, que a relação, pois isso aqui, essa energia também aparece em teoria de elasticidade, de membranas. De fato, essa energia foi proposta por uma matemática, a Sophie Germain, nos anos 1800, quando ela estava estudando um problema de elasticidade. Essa energia apareceu naturalmente. Ela também aparece como uma medida de energia de membranas celulares, né? Então, essa questão, a matemática tem sempre essa relação com o mundo físico, né? Mas nunca esse é o nosso critério, né? Para estudar a matemática. A gente, talvez para te convidar para continuar falando disso, quer dizer, pensando no trecho que você leu, João, da matemática menos como ciência, porque a ciência interroga o mundo natural, o mundo natural as coisas são mais bagunçadas, e mais como poesia. Quer dizer, na poesia, entre a imagem, a visão e a linguagem, normalmente sempre tem algum, né, algo se ganha ou se perde na tradução. Aqui está claro que não, né? Mas te interessa, então, o que acontece na matemática aplicada? Quer dizer, ao traduzir-se essa esfera onde há um consenso e as verdades são absolutas para o mundo das membranas, te interessa esse... Quer dizer, você acompanha essas traduções? As consequências, interessa o que acontece? Pois é, como intelectual, como... Não, certamente, eu gosto de ler sobre física, assim. E o que acontece com a rosquinha no mundo, com a rosquinha feita a matéria? Então, eu vou ler aqui para você. Isso aqui foi o André que me disse. O André é o coautor dele. Ele disse assim, ó. Meu Deus, tá aqui. Ele disse assim, o lindo da matemática é que os cientistas forçaram uma forma toroidal em membranas e as deixaram ao próprio destino. Aos poucos, elas assumiram a forma ideal, a do touro de Clifford, que é esse daqui. E isso porque queriam usar a menor energia para serem elas mesmas. Isso foi interessante, que quando a gente... Em nenhum momento vocês pensaram nisso. Não. Vocês estavam pensando na forma abstrata, lógica, sem nenhuma relação no mundo concreto. E pegaram uma membrana, forçaram... Não ajudaria a saber que é uma membrana. Né? É. Pensamento abstrato, puro. Será que esse não é o nosso trabalho? Que de alguma forma, isso que ele produz permite que a gente pegue algo... Espera que seja outras pessoas depois. Para... Bom, olha, mas essa questão do gasto... Talvez seja o trabalho das outras áreas também, de... Isso faz pensar. É como Kant, são a priori, nesse sentido de universais, são formas significantes sem conteúdo, e aí o mundo coloca o conteúdo que for, mas são formas vazias, nesse sentido? Pode ser? De quase a priori? Ou seja, a essência precede a existência? A forma é anterior ao conteúdo, nesse sentido. Primeiro a forma, depois... Enfim, para você não importa, mas é uma forma. Estou voltando ao Kant, né? Se não sei se faz. Teria que pensar. Gustavo, deixa eu te dizer que foi interessantíssimo, embora estou meio perdido em vários momentos. Mas falar da questão de ser uma verdade ou não. Escreve uma verdade universal ou não. O que eu gostaria de talvez ouvir um pouco é como a gente poderia, em vez de pensar se é uma verdade ou não universal ou absoluta que a matemática escreve ou oferece, ouvir um pouco sobre a matemática como linguagem. E, no final, talvez, como em geral, a linguagem ela nunca é perfeita, sempre tem muito resíduo na linguagem que a gente usa. Né? Talvez... se a gente pudesse pensar que não é uma questão de se fala ou não a verdade universal, mas a linguagem, certamente a matemática como uma linguagem apropriada para achar as verdades que a gente decide que é relevante para explicar a nossa existência. Porque a verdade que a matemática descreve não é necessariamente relevante para... E a gente não precisa pensar em sociedades distantes. Bom, para a minha vida cotidiana, certamente, em vários sentidos, eu busco explicar de outra maneira, né? E todos nós, talvez, enfim. Então, quer dizer, uma linguagem que, na verdade, busca uma verdade que, enquanto sociedade, politicamente, a gente escolhe quais são as verdades que vão ser relevantes para a gente dar um sentido à nossa, à nossa existência. Me lembro agora de um artigo bem que era uma provocação do Mauro Almeida, que é um antropólogo brasileiro, justamente pensando se também toda a linguagem não tem um resíduo, inclusive a matemática, quando ele fala que ele desafiaria qualquer matemático a colocar a cabeça numa circunferência, né, de alguma maneira, calculada pelo pi, com uma lâmina, porque de alguma maneira é um número que nunca... Ele é infinito, até onde eu não sou matemático. Isso supõe porque é uma verdade absoluta, mas é uma verdade residual, porque ele não... Enfim, o resultado dessa circunferência nunca é, me parece, como um número infinito, ele nunca é exato. Então há sempre um risco do matemático perder a cabeça na lâmina, de alguma forma. Enfim. Então... Você tocou num ponto interessante, que é eu estou falando aqui de matemática como algo universal, verdades absolutas, mas o ser humano tem um papel aí, no que a gente considera como matemática, que é o papel de selecionar, né, dentre todas essas verdades absolutas, quais são as que são interessantes. Isso é um papel do ser humano. O que é belo, o que é simétrico, para a gente, né? Selecionar quais que são, enfim, fazer uma hierarquia, mas não selecionar qual é a verdade e qual não é. Não, não qual é a verdade. Isso. Mas eu posso escrever aqui uma verdade absoluta, não sei... Vai ser verdade, mas não vai ser bela, não vai nos interessar. Dá uns exemplos pra gente. É isso que eu queria saber mais. Quer dizer, como é que são esses... Quer dizer, onde está o dissenso, sabe? Nesses, dá para dar exemplo ou precisa, não dá para dar exemplo para quem não sabe nada? Você diz exemplo... Bom, existe... Exemplo o quê? De matemática feia? Quer dizer, tem algum exemplo de matemática feia que alguns matemáticos argumentam como bela? ou não, todos concordam não, que isso não, é feio, que isso é bonito, quer dizer... Não, não tem, certamente tem, quer dizer, tem campos que são mais periféricos, claro que as pessoas que trabalham ali gostam do que fazem, né, que não é necessariamente central. Então, como eu falei, existe bom gosto e existe mau gosto. Talvez nós... Seria bom entrar em detalhes aí. Ninguém está gravando. Na verdade, eu tô. Posso fazer um comentário? Sobre o que... Como é seu nome? Gustavo. O Gustavo falou. Há um erro, né? Mas o erro é de medição. O erro é quando você traduz o abstrato para o mundo físico. Ou seja, o erro vai ser quando você construir a lâmina. Aí sim vai haver um erro, mas na abstração não há. Então, a verdade absoluta matemática, ela é verdade quando idealizada na sua mente, porque não existe número, né? Ninguém nunca pegou o número 1. Né? A gente imagina que ele existe, está ali. Então, o erro vai haver quando você traduzir, mas não matematicamente. Vai haver um erro físico. O tempo está entrando aí, cara. Ou de engenharia, né? Mas demorou, né? Demorou. De medicina, que jogada. Mas, só para terminar, é por isso que no mundo físico há contestamentos, né? Porque pode haver erros de medição, às vezes o que você idealizou não traduziu bem a realidade absoluta, que seria a realidade matemática. Porque você, às vezes, você faz uma medição local e você achou que aquele seu local seria medido daquela maneira. Mas vai perceber que não era bem assim. Então, deveria ter colocado mais coisas. Então, o erro é na tradução, mas não na idealização. Essa idealização tem... Eu não sei se eu vou conseguir colocar isso em palavras, mas essa idealização, quer dizer, esse mundo que de repente salta da imprecisão do mundo real, né? Quer dizer, essa lâmina ideal, digamos, tem a ver com a noção de limite, que é sempre tão difícil, quer dizer, porque eu, como já te contei, eu bombei no cálculo 1, então não posso falar nada, mas em todo caso eu me lembro que tinha aquela cobrinha que era o infinito para poder entender, enfim, e parece que tem todo um problema dos gregos não entenderem exatamente a noção de limite, isso vai ser resolvido lá no século XVII, etc. e tal. É uma selva escura para mim, mas isso tem a ver com a noção de limite? Sim, o pi é um limite, de certa forma, né? É um número obtido como um limite dos números que a gente está mais acostumado. E que te leva num túnel para uma ideia de infinito. Pode ser. Não sei o que fazer disso, mas parece interessante e parece, sobretudo, abrir uma espécie de oco, vamos dizer, na realidade. Buraco. Onde... Quando você tenta escrever o pi com casos decimais, você vai precisar de infinitas casas. Infinitas casas. Mas ele existe, né? Como conceito. Ele... Com limites. Com limites. Isso. Talvez a gente pudesse saltar um pouco para a questão de outros limites, outras fronteiras, né? Espero que não seja muito abrupta o salto, mas uma das coisas que a gente acho que tem conversado, quer dizer, um pouco a ideia também dessa primeira conversa que vem de uma questão que o João, originalmente, quer dizer, o João é que falou, né, do Fernando quando o Fernando vinha para cá, antes ainda de vir para cá, etc. E eu me lembro que, como o João acompanhou a minha própria angústia em relação a ter saído do Brasil, estar fora do Brasil, não voltar para o Brasil, voltar ou não voltar, né? E ele me falava, Fernando, da tua... Não sei, angústia é um pouco tremendo para falar disso, né? Mas, em todo caso, enfim, tem gente do IMPA aqui, quer dizer, você trouxe um pouco, você veio com um pequeno exército aí de Brancaleone com você, né? E que vem e volta. A gente está sempre vendo os teus, né? Os teus alunos, as pessoas que vêm com pós-doc, com sanduíche, etc. e tal. Essa questão da partida, né? Como é que é para você? Como é que foi ter saído do Brasil? E por que que... Posso dar um pouco de contexto para isso? Para as claro, pessoas entenderem deve. Um pouco melhor? O Fernando... chegou no IMPA, muito jovem, começou a fazer o mestrado no IMPA, e aí, por sugestão de professores do IMPA, deixou o Brasil para fazer o doutorado aqui nos Estados Unidos, veio fazer o doutorado aqui em Cornell, não é isso? Porque havia um campo, uma área da matemática, que é a geometria diferencial, que não era muito desenvolvida no Brasil, e acharam que era importante alguém vir para cá aprender e voltar para o Brasil ensinar. Isso é importante porque o Fernando veio para cá, conseguiu o doutorado dele em 3 anos, não é isso? E na carreira de um matemático, assim que você se forma doutor, é usual você ir para um pós-doc num centro importante de matemática. Segundo o André, esse é o momento em que você se torna de fato um matemático, porque você começa a propor os seus próprios problemas, né? É nesse momento que você chega à maturidade da profissão. E é essencial para a carreira. O Kodar, ao contrário de todos os outros matemáticos, decidiu voltar para o Brasil sem fazer pós-doc, porque ele achava que a missão dele era essa. Quer dizer, tinha dito que ele precisava sair do Brasil para aprender uma coisa que o Brasil não sabia, voltar para o Brasil e disseminar isso. E ele fez isso. Ele voltou para o Brasil no momento em que os matemáticos começam a estabelecer os primeiros passos da carreira. E o André, colega dele, me disse: isso é quase um suicídio profissional. E ele, de fato, saiu do radar, termo que você usou, né? E durante 10 anos ele ficou no IMPA, desempenhando a função que ele julgava que era dele, né? E aí, quando eu o conheci, ele havia acabado de provar a conjectura de Willmore e, evidentemente, isso deu para ele muita visibilidade. E começaram a aparecer os convites, um deles de Princeton, tinha outro de Stanford, tinha vários convites, né? E quando eu tive com o Fernando nesse período, ele todo dia oscilava entre aceitar e não aceitar, aceitar e não aceitar, aceitar e não aceitar. E o André Neves diz para mim, quer dizer, o Brasil é um problema para o Kodar. Então, eu acho que é uma decisão muito dolorosa. Eu acho que esse é o contexto, né? Quer dizer, de alguém muito ligado à ideia de disseminar a ciência no Brasil, ligado a um instituto que foi criado para isso, para estabelecer a matemática no Brasil. Os heróis do Kodar são a geração fundadora do IMPA, porque criaram no Brasil o que não existia, a possibilidade de fazer matemática dentro do país, sem ter que sair do país para fazer matemática de alto nível. E aí se impôs essa questão de sair. Que eu acho que é diferente para alguém que vem do campo do Kodar, diferente da experiência de sair do campo das humanidades. Eu acho que essa talvez seja uma boa conversa. Fale então do seu dilema de sair, do que ele existia e como é que você resolveu isso ou não resolveu. Bom, você fala que para mim foi muito difícil, né? Porque eu não previ isso, não era o que eu imaginava. A minha volta para o Brasil depois do doutorado, logo depois do doutorado, tem a ver com a existência desse Instituto IMPA, né? Que talvez depois o João poderia falar um pouco. Eu acho que aqui todo mundo já sabe. Sim. Brasileiros. E o IMPA, quer dizer, sempre vi o IMPA como a minha casa, assim, no sentido que eu cheguei lá muito novo, com 17 anos, e me identifiquei muito com o ambiente matemático do IMPA, né? E foi lá onde eu, digamos assim, aprendi matemática, né? Aqui no doutorado eu consolidei, mas foi de fato lá no IMPA fazendo mestrado aqui. Então, no momento que eu pisei no IMPA, eu pensei assim, é aqui que eu quero trabalhar. Então, assim que eu acabei o doutorado, houve o convite do IMPA, então eu não pensei duas vezes, né? Eu disse, eu vou para lá, porque é onde eu quero estar. Depois de 2 anos lá, eu fui fazer o pós-doc em Stanford, né? Mas, enfim, acabei ficando no total 11 anos lá no IMPA, sempre muito entusiasmado com essa ideia de trabalhar no Brasil, porque eu me identifico muito com a cultura brasileira, né? Muito brasileiro. E até que chegaram esses convites. E, bom, aí você tem que tomar uma decisão, né? Então foi um dilema grande. Digamos que talvez o que pode ter me decidido a favor de vir para cá, quer dizer, São duas coisas. Primeiro, assim, para ser honesto, eu acho que, de certa forma, eu dei uma contribuição eu correspondi ao que o pessoal lá esperava de mim, né? Porque foram 11 anos e consegui, digamos, fazer a matemática que esperavam de mim. Então, de certa forma, eu tenho essa tranquilidade. Mas, por outro lado, é uma mudança muito grande no que você... como você vê o seu próprio futuro, né? Eu não sei, no fim, talvez, quer dizer, o IMPA... Você tinha essa sensação de estar abandonando o país? Pô, de certa forma, sim, né? Quer dizer, afinal, vim para cá, né? Mas não é abandonar, digamos, no sentido definitivo, né? A gente está sempre voltando para lá e tudo. Mas, de certa forma, é uma mudança muito grande em como eu me via, né? Pelo menos no futuro próximo. Era vital essa vinda? Ou seja, você continuaria mesmo depois da Wilmore? Você ficaria fora do radar se você ficasse no Brasil? Não. As coisas hoje, quer dizer, o IMPA tem bastante, né, conhecimento, quer dizer, eu estaria no radar, quer dizer, estaria participando das conferências, recebendo convites, normalmente, né? A grande questão, talvez, para mim, é que, quer dizer, a gente sempre tem um desejo de acrescentar algo, né? Acrescentar algo novo ao que o pessoal fez. Quer dizer, o IMPA existe porque teve essa geração de idealistas, né, que fundaram a instituição e que hoje é extremamente bem sucedida. E eu participei durante esses 11 anos desse projeto aí, mas tem uma hora que você sempre quer acrescentar algo de novo, quer dizer, atingir alguma coisa que você possa acrescentar a esse sonho que eles fizeram. De certa forma, eu vejo, conversei com várias pessoas lá, inclusive o Manfredo, né, que é meu mentor, e ele achou isso natural, viu até como parte, como digamos, como uma consequência natural do projeto que um dia isso acontecesse. Então, movido, digamos, pelo desafio, eu não sei, eu acho que eu senti que talvez o desafio para mim seria ter essa experiência aqui. Posso fazer uma pergunta aqui relacionada, vocês tocaram isso na relação com o Brasil, com a separação, né? E aí vai para vocês dois, para o João, né? Vocês veem alguma particularidade na forma como a cultura brasileira hoje encara a matemática? Tem mudança nisso? Como é que vocês estão pensando essa situação hoje? Acho que o Kodai entende isso. Pode responder isso melhor do que eu, né? Eu penso, vocês dois, tanto porque você escreve bastante, tem feito um empenho nesse trabalho, e que, obviamente, para mim, pelo menos, né, não é o senso comum, né, a relação com a beleza, com o lúdico, né, pelo menos visto desse lugar. Assim, né, não tem essa... Hegemonicamente, não é isso, né, o pensamento sobre a matemática. E creio que a transmissão da matemática parece que também não incorpora esses elementos. Era isso que eu queria perguntar para vocês. Eu acho que, assim, a grande pergunta é como é possível num país sem nenhuma tradição científica o surgimento de um instituto como o IMPA. Né? Tem um matemático francês que ganhou a medalha Field em 2010, chamado Cédric Villani. E o Villani escreveu um artigo no Le Monde, em 2012, em que ele falava dos matemáticos peripatéticos que estão pelo mundo e que um dia decidem voltar para o seu país de origem. Uhum. E aí o Villani dizia o seguinte, no Le Monde, de volta ao país de origem, esses expatriados por vezes fundam instituições que abalam o mapa da ciência internacional. É o caso do IMPA. Nascido do sonho louco de três matemáticos brasileiros nos anos 50, o Instituto é hoje um dos centros mais renomados da área, com seu histórico de demonstrações de conjecturas célebres e alguns dos jovens matemáticos mais brilhantes do mundo, a exemplo de Arthur Ávila e Fernando Codat Marques. Isso é um matemático francês escrevendo na França sobre um instituto, enfim, plantado dentro da Mata Atlântica, da Floresta da Tijuca, entende? Por que que é possível? Em parte porque a matemática é uma ciência pobre. ele resolve com quadro negro e giz. Diferente da física, né? Diferente da biologia, diferente de ciência que precisa de um aparato. A matemática precisa de recursos intelectuais muito mais que recursos materiais. E os recursos intelectuais existiam no Brasil, na figura desses três matemáticos que podiam ter seguido carreira nos Estados Unidos e que decidiram voltar para o Brasil num ato insano, porque acharam que era possível criar um instituto no Brasil que, com o tempo, pudesse desenvolver uma matemática de altíssima qualidade. Provaram, conseguiram. Eu acho que o Codá e o Arthur Ávila são os exemplos mais brilhantes dessa aposta, né? O que eu acho interessante é que existe uma diferença, eu acho que clara, entre a saída de gente como o Bruno e o Pedro e a saída do Codá. Quer dizer, o Bruno e o Pedro trazem para cá o que aqui não existe, né? Que é a literatura brasileira, a cultura brasileira, enfim, um raciocínio sobre uma expressão que não se manifesta aqui. O Codá vem para cá e aí, segundo um outro matemático, um desses três aqui, diz assim, nos Estados Unidos você solidifica o termo dele aquilo que já está pronto. No Brasil você está desbravando, né? E eu tenho a impressão que a dor da sua saída é um pouco a dor de não estar lá fertilizando o campo, porque o campo ainda é muito incipiente. Você tem um ímpar e um ímpar, quer dizer, você tem ainda poucos lugares. Eu acho que parte da tua dor era... Porque havia uma sensação de abandono, né? Quer dizer, de eu estou traindo o meu país. Você não chegou a usar esses termos. Você não usou esses termos tão fortes, mas existia. Eu acho que era uma coisa... Não estou dizendo que é isso que você fez, estou dizendo que é isso que você sentia que podia estar fazendo, né? E você insistia em dizer... Eu não estou abandonando o país, eu não estou abandonando o país, eu não estou abandonando o país. Né? Que eu acho que era é importante para você que isso ficasse claro. Eu acho que, não sei, a minha vinda para cá de alguma forma envolve o Brasil. Como eu falei, a Princeton, claro, Princeton é boa em todas as áreas, né? Mas em matemática tem uma história tremenda, né? Quer dizer, seja o departamento mais o primeiro departamento que a pessoa pensa em matemática é o departamento aqui de Princeton. De alguma forma, quer dizer, eu gosto de pensar que eu estou trazendo isso também para o Brasil, né? Quer dizer, Fernando, mas a confirmação de que essa aposta deu certo, né? Isso, quer dizer, mas aí tem uma de certa forma, eu estou desbravando também. Encontrar alguma coisa nova para desbravar. Você falou em desafios várias vezes na resposta anterior. Era isso que você se referia? Sim, quer dizer, eu sou movido por desafios, né? Quer dizer, o Princeton me impõe um desafio diferente, né? Que eu acho que... Mas não tem alguma coisa... Tchau, Rachel. Eu tenho que reagir a uma coisa que o João falou... Não para falar do nosso campo, porque a gente quer saber do seu campo, mas acho que vale a pena nuançar um pouco a ideia de que no campo, por exemplo, da literatura, isso poderia se estender às ciências sociais ou históricas, a gente traz um conhecimento que aqui não existe. Mas, claro que o módulo é esse, mas na verdade é uma espécie de contaminação, o próprio trânsito, né? Quer dizer, nós não somos embaixadores de um objeto que a gente traz e o estandarte vem armado e a gente desbrava aqui o terreno que é infértil. Quer dizer, esse deslocamento ele provoca alguma coisa no caminho, no que a gente traz, né? Então a gente de alguma maneira contamina o que está sendo discutido sobre literatura aqui e suposta, e é o que a gente quer fazer, a gente contamina de volta o que está sendo feito lá. Quer dizer, tem uma espécie de, mais do que simplesmente um movimento de um ponto a outro, tem uma coisa circular fundamental. Claro que eu jamais imaginaria que isso funciona da mesma forma com a matemática, porque por tudo que a gente está discutindo até agora, a relação com a realidade, com o referente, é muito diferente. Você está lá nas alturas e a gente está lidando com objetos que estão mais ou menos palpáveis. Mas tem uma pergunta que eu faria, quer dizer, que é aquilo que eu brincava um pouco, quer dizer, a matemática realmente é tão É tão sem cheiro e sem cor, ela não traz nem um pouquinho do ar lá da Barra da Tijuca, da Barra da Floresta da Tijuca. Quer dizer, os números não acontecem. Você bota na mala, vem, não acontece nada absolutamente. Mais do que isso, esse papel teu, quer dizer, não tem alguma coisa nessa circulação da matemática que é fundamental? Quer dizer, você não está, nesse sentido, seria realmente um erro enorme imaginar que você está traindo porque você, enfim, conseguiu, ganhou a projeção internacional e se vendeu para o capital. Não, na verdade, tem um movimento constante. E o trabalho do João, nesse sentido, é fundamental porque dá visibilidade para isso dentro do Brasil. Quer dizer, tua celebrização, digamos, no Brasil passa, entre outros, por um artigo como que o João escreveu, pelo trabalho da Piauí, etc. Quer dizer, eu estou tentando pensar o que tem muito além da traição, vamos dizer, de deixar o lugar aí, não sei. É, com relação a a matemática, meio que ela não depende muito de onde você está. Claro que existem escolas, né? Quer dizer, matemática meio que genealógica, você tem o seu orientador, quer dizer, então tem escolas de matemática que podem variar de lugar para lugar, mas digamos, ela é uma só, então não vai mudar porque eu tô aqui. Mas eu gostaria de ter essa circulação, quer dizer, de servir como uma ponte aqui entre o Brasil e Princeton, né? Isso é uma coisa que eu tenho que ver como é que vai se desenvolver, não sei. Então, acabei de chegar, né? Mas... Eu sei que é muito... Por que você acabou de chegar, Fernanda? É uma temeridade, talvez um absurdo, uma violência fazer essa pergunta, mas uma coisa que a gente conversava, né, na nossa comunicação prévia, era a figura desses heróis matemáticos que, tresloucadamente, lá nos anos 50, 60, resolveram voltar e fundar o IMPA, né? Pressupõe uma figura de uma espécie de intelectual herói, né, o heróico, que, para bem ou para mal, eu acho, quer dizer, a nossa época já não comporta. Nós somos todos no tempo em que o herói já foi abolido, demolido, sei lá eu. Mas, assim, lá no fundo, nos teus sonhos mais remotos, recônditos, não tem, assim, uma volta em algum momento maluca para refundar alguma coisa? Você fica tentado pela ideia de que, quem sabe, em algum momento... traz uma, arranca uma árvore daqui e volta para lá e só passa na sua cabeça? Não planejo tão longe assim, né? Mas o bom fato é que eu me imaginava lá e estou aqui, então quem sabe? Nunca se sabe, né? Depende da... O fato é que eu sou movido por desafios, e esses heróis também estavam movidos pelo desafio, né? De fundar o IMPA e desenvolver a matemática no Brasil. E as circunstâncias hoje são diferentes. Ainda é incipiente, mas não se compara ao que era antes. Quer dizer, tem o IMPA, tem universidades espalhadas por todo o país. E você quer ser útil, acrescentar alguma coisa nesse projeto, de forma... acho que eu já coloquei aqui, né? E eu preciso para apoiar a sua posição, que o IMPA foi feito muito em função desse trânsito de lá para cá. Quer dizer, o IMPA se tornou um centro importante numa área específica da matemática porque trouxe muita gente de fora para longas temporadas no Brasil, e algumas soluções dadas por esses matemáticos no Brasil são centrais para o campo da matemática no qual o IMPA tem excelência. Então, o próprio IMPA tem no seu DNA a ideia desse trânsito. E talvez ele tenha chegado a uma etapa de maturidade que agora ele também exporta. Uhum. Em vez de só importar os grandes matemáticos, como o Smale e os outros que passaram longas temporadas no IMPA, agora ele pode também trazer para um dos centros mais importantes de matemática no mundo um matemático criado no IMPA e que tem o DNA do IMPA para vir para cá. Então, eu acho que nisso você está certo. Quer dizer, você é a etapa seguinte. Você é um novo passo do IMPA que não só abriga como também cede. Mas é interessante como a ideia de DNA pressupõe um valor local, né? Que de alguma maneira era tudo que a gente, de que você estava fugindo aqui desde o início. Né? Ou seja, tem essa matemática, tá, de repente está algum cheirinho. Mas no projeto político, tem no sentido de um projeto político, né? De construir, né? De construir. Você me dizia isso, quer dizer, eu acho que lá em Princeton, que é um dos centros mais importantes de matemática no mundo, eu posso ajudar talvez mais a matemática brasileira, trazendo alunos para cá, eles estão aqui, né? O que o pessoal tem a dizer? O que vocês têm a dizer? Né? Tem que dizer algo edificante agora, né? Eu posso falar um pouco sobre o meu caso, né? O professor Fernando, ele... Fala de você, de Maceió, não é? Eu sou de Maceió. Federal, federal de lá. Dele, né? O Fernando é maceioense também. Vascaíno também ou não? Hein? Vascaíno também? Não. CSA, CSA. Então, assim, eu acho que o Fernando pode me corrigir se eu estiver errado, mas a minha vinda para aqui, eu acho que traduz também um pouco dessa circulação, né? Essa vontade aí que o Fernando tem de contribuir, né? Que não para, contribuir com a matemática brasileira e especificamente com Alagoas, né, que o Fernando sempre tem contribuído com lá. Fato, só um parênteses aqui, que daqui a 2 semanas eu vou estar lá, né? A gente vai lá, vai ter um evento que eu ajudo a organizar. Exatamente, por exemplo, isso que o Fernando falou, né, ele é um dos coordenadores, é o coordenador lá do workshop de geometria e sempre está dando essa contribuição. Então, assim, eu acho que a vinda do Fernando para cá também abre outras possibilidades, entendeu? Bom, poderia estar contribuindo lá, mas eu acho que não houve nenhuma perda, assim, não houve nenhuma traição. Eu acho que pelo contrário, é uma contribuição maior. Em termos de seus projetos intelectuais, qual é a diferença entre estar lá e estar aqui? Bom, em Alagoas, que é um centro bem menor, né, a Federal de Alagoas, do que o INPA, né? Projeto. Nesse sentido, sem comentários. Está excelente. É mesmo as pessoas, né? Porque, assim, aqui você tem com quem conversar. Mais, né? Tem mais pessoas. Lá tem o orientador, tem outras pessoas que fazem matemática também. Mas o centro é menor, tem menos pessoas. Então, quanto mais pessoas pensando, quanto mais acervo. Se bem que hoje está tudo bem digital, está, né, tudo aí na nuvem, mas quanto mais pessoas pensando, né, por exemplo, o Rafael está sempre junto, a gente sempre, né, conversa uma coisa junto, outra, ele fala uma coisa, eu falo outra. Então, isso é o que contribui, né? Então, tem um centro menor, você, é a sua mente, mas também tem as conversas, as parcerias, e isso ajuda. Né? Tem a troca aí. E conversa nesse caso é. Quer dizer, porque, enfim, tem toda uma conversa que, né, artigos, etc. Conversa nesse caso é conversa mesmo. Conversa de café mesmo. Com um cafezinho tem um quadro assim, você. Ah, precisa de um quadro. Ou não, né? Depende se você pode pensar. Conversar mesmo, dizer alguma coisa que está pensando. Rapaz, será que isso faz sentido? Será que isso está certo ou não? Vai, né? Então, nesse sentido aqui, além, claro, da orientação do Fernando, mas assim, quando você está num centro maior, eu acho que esse é o principal. Você usou uma frase aqui que eu mostrei para o João, que eu anotei. Matemática brasileira. Quando você se refere à matemática brasileira, é matemática de brasileiros no Brasil? Ou, na experiência de vocês, tem uma diferença real nessas conversas entre um brasileiro e um russo, né? Bom, isso é uma questão interessante e difícil, né? Porque talvez, eu não sei, mas talvez tenha alguma coisa de cultural também, sabe? Você, por exemplo, tem coisas que os russos gostam mais do que... Eu não consigo dizer com profundidade, porque eu também nunca pensei sobre isso, assim, com profundidade, mas eu acho que tem o quê disso. Mas quando eu falei isso, eu me referi de pessoas brasileiras fazendo matemática de alto nível, estudando matemática, fazendo pesquisa em matemática. Então, Essa é a contribuição, né, que eu... Talvez o Rafael possa falar alguma coisa da experiência dele. Bom, a minha experiência de estar aqui, eu estou passando, a princípio eu vim para passar um ano. Eu sou aluno de doutorado do IMPA, do Qualar. Estava terminando o quarto ano, né? Era para eu estar defendendo agora, mas eu resolvi estender por mais meio ano para poder ficar aqui um ano. Então eu vim em setembro para acompanhar o Qualar nessa... vinda, né? Eu vim junto com ele, né? Quando ele tava, eu cheguei junto. Ele não dava o que ainda, chegou, mas olha. Eu fui pro IMPA antes de decidir estudar com ele, mas por satisfação pessoal. Eu sou de Fortaleza, passei 2 anos na UFC, e a minha ideia de ir pro IMPA era pessoal, porque lá eu ia poder me concentrar, né? E só estudar matemática, né? E... fiz meu mestrado lá e depois decidi estudar com o Qualar e também decidi ficar no IMPA para ficar mais perto de casa. Mesmo não era tão perto, porque de Fortaleza para o Rio já era um pouco de distância. Quase uma passagem para cá. É comparável. Então eu decidi ficar lá também para ficar perto de casa, acabou que não, esse plano não funcionou muito bem. Né? Já adoro. Antes de vir para cá, eu já tinha passado lá uns 5 meses, quando ele... O ano anterior de vir para cá, ele passou em Paris, né? Então, passei um tempo lá também. Bom, o que isso acrescentou para mim, comparado à época que eu estava lá no IMPA, era... Bom, para o meu trabalho aqui não muda muito, né? Porque eu trabalho com... mais conversando com o Qualar, né? Mas a diferença que eu senti mais foi que aqui a gente... Bom, eu não sei ainda qual é que é. Matemática às vezes também não sabe. Ufa! Mas gosta de pensar antes de qualquer coisa. Isso é uma diferença das humanidades, clara. Né? Qual foi a angústia de vocês de deixar o Brasil vir para cá? Bruno, você? Na verdade, é uma angústia, não sei, imagino que passe por momentos diferentes, contextos sempre de vida e de geração, né, diferente também. O Bruno vem num contexto... O Bruno vem para jogar futebol, originalmente, né? Mas, enfim, eu acho que é uma angústia permanente, né? Mas não é, evidentemente, não é não há nem sombra, eu acho, pelo menos para mim atualmente, quer dizer, de sentimento de traição, de alguma espécie de culpa. Não, não tem uma dívida, digamos. Mas, por outro lado, talvez exista um resquício de dívida, porque a gente está sempre reconstruindo, né, Bruno? Aí você me diga se eu estou certo ou não. Um pouco a importância... Tchau. A gente está sempre reconstruindo a importância, imaginariamente, para nós mesmos e para o discurso que a gente vende lá fora, e lá fora é o Brasil, né? A importância do que a gente faz aqui. E da reflexão que se faz aqui sobre literatura brasileira, que é, cada vez mais, eu acho, pelo menos estou retroalimentando a minha crença nisso, que é importante porque houve um deslocamento. Nesse sentido, talvez realmente seja diferente a matemática, porque os números são aparentemente incolores e inodoros, enquanto o que a gente traz realmente, né, quer dizer, a perspectiva sobre a literatura brasileira, uma vez transportada para cá, passa a balançar, né? Literatura num ambiente que tem cultural studies, uma tradição que tem aqui, passa a ser um negócio muito mais penetrado por outras coisas. O brasileiro passa a ser um negócio que tem que conviver com a América Latina, com o espanhol, com outras línguas, quer dizer, com limites que a gente vive como naturais no Brasil, né? E que aqui se desnaturaliza. Esse apagamento, pelo menos esse balanceio, digamos, das fronteiras é muito, muito interessante. Agora, eu continuo me perguntando se isso tudo que eu estou dizendo é uma maneira bonita de, ou espero que seja bonita, de vender um pouco o que a gente faz aqui, não é? Para sustentar a angústia de, afinal de contas, ter deixado um lugar, não é? Porque um pouco é uma coisa que eu falo para cada um de vocês que chega, Lili, e ouve acho que essa pergunta vai subindo de volume a cada ano que ela volta, né? A sensação que dá, e a Déia sabe disso, quer dizer, de que a gente vai perdendo o pulso, não é, do que acontece no Brasil. Cada vez mais, vocês chegam com as notícias da crise, etc. Há 3, 4, 5, 8 anos, essas notícias ainda estavam ressoando e ainda tinham um sentido de calor, por exemplo, para mim. Esse mundo está ficando distante, está ficando enregelado pela distância, digamos assim. Então, isso é angustiante, né? Quer dizer, tem uma... De repente, a gente pode ser reduzido à posição de realmente ser representante de alguma coisa distante, porque a gente está perdendo o pulso. O Bruno, acho que é um exilado há mais tempo, caso, então talvez seja até mais... Diferente. E os aquis e os lá, acho que, enfim... Uhum. Acho que talvez por isso me interesse mais um lá que já não está lá. Quer dizer, vindo que eu estou escrevendo agora sobre o século XVIII. Então, essa angústia já não faz muito sentido. Está distante, anyway. Mas eu pelo menos penso muito na importância para aqui do que a gente faz aqui e lá. Enfim, outras estruturas epistemológicas, etc., que talvez lá já não sejam mais o que eram, mas que de alguma forma aqui podem produzir algo na tradução. Eu não sei se, enfim, acho que eu precisaria me estender muito mais longamente para fazer mais sentido. E, no fundo, eu queria usar meu tempo para perguntar mais coisas para o Fernando. Podemos voltar a você? Parte porque eu perguntei isso durante o almoço. Duas perguntas. Uma que talvez não dê tempo, de curto. Me interessava saber como amadurece o matemático, já que também essa pergunta tem a ver com o amadurecimento. Né? Aqui, enfim, nossa, certo. Como amadurece o matemático? Você mencionou futuros, desafios, mas sem entrar muito em questões concretas. Em termos de processos, como você lida com a intuição, com aqui e lá. E aí outra coisa, você meio que, pelo menos, permitiu a noção da matemática ter um sotaque, né? Os padrões de beleza, de bom gosto, de mau gosto, para o russo talvez seja um pouco diferente. Na tua experiência, isso, queria que você falasse um pouco disso, né? Bom, no caso da Rússia, talvez se explique porque eles ficaram muito tempo isolados, né, por União Soviética. Então, realmente, tem uma matemática que você claramente identifica como russa. O que opa, isso quer dizer? Que é isso? Um estilo, né? Porque como ficaram isolados por muito tempo, tinha não, pouca... Não dá pra eles não chegam a verdade na Rússia que não são verdades fora. Não é que a verdade é diferente. Claro. Você tá doido pra chegar a essa coisa. Relativizar a matemática. Não tem jeito. Você vai ter que usar com a ideia. Não é matemática estadunista. Talvez seja meio que nem futebol, né? Um gol é um gol em qualquer lugar. Exatamente isso. Pode ser processo. Mas o processo joga-se diferente. Joga-se diferente. Dá para dar um exemplo? Realmente não dá para. Eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo. Por exemplo, existe uma cisão muito grande no Congresso Mundial de Matemáticos em 1900, entre a linha francesa do Poincaré e a linha alemã do Hilbert. E a linha francesa, que é a linha que, de certa maneira, chega ao IMPA via toda a influência do Poincaré, é muito intuitivo. Quer dizer, eu acho que ele é um bom representante disso. Você caminha muito guiado pela sua intuição. Muito antes de fazer conta, você se organiza no espaço pela sua intuição. Romário. Os alemães acham isso detestável. As vascaínas. Eles acham isso detestável. Eles acham que você tem que... Você tem que fazer conta desde o início. Quer dizer, é um processo muito mais rigoroso, muito mais lógico e tal, muito mais duro nesse sentido. Né? E existe esse fla-flu, existe entre os intuitivos e os... Eu não sei como chamar os outros, mas... Sim, certamente. Talvez. Mas estava... Toda a questão da maturidade, eu acho que isso é fundamental, como você amadurece em matemática. Né? E tem a ver com a questão do gosto, você sabe desenvolver um bom gosto em matemática. e você me perguntou no almoço, eu não soube bem responder, depois eu pensei um pouco. Uma coisa que é fundamental é você saber fazer as perguntas certas. Qual é a pergunta? Às vezes, qual é a pergunta é 50% da solução do problema. Isso é maturidade. Isso leva tempo. Engenharias humanas e matemática. Nesse ponto, começa a convergir. Me dá um frio na barriga, né? Porque a gente sabe que 90% do que a gente fala é bobagem, né? São as perguntas erradas, né? Quer dizer, um pouco... Mas a gente está partindo... Vocês chegando, ou vocês partindo da ideia, ou chegando à ideia de que nas humanidades não existe uma busca por verdade absoluta, isso é meio relativo também, né? Porque talvez na literatura, na antropologia, na psicanálise, então, sem dúvida, ou existe um relativismo mais, sei lá, intrínseco, não sei, mas na filosofia, por exemplo, existe busca por verdade absoluta. Para não falar na religião, que queiramos ou não, fazem parte das humanidades. Né? Então, não é que... É que, vamos dizer, nas chamadas ciências exatas, pelo que a gente está vendo aqui, na física, há mais relativismo, há mais contaminação das coisas do mundo no pensamento. Quer dizer, não é assim que as humanidades não são necessariamente relativistas. Né? E as humanas também têm gol, né? Também, sentido, é. Tem gente, pelo menos tem gente que acredita em verdade absoluta. Também tem gosto. É, né? Não, mas tem gente que acredita, talvez não, em verdade absoluta, nas humanidades. Né? Bastante, né? Historicamente. Tem hierarquia. É. É só um comentário. A respeito dessa coisa da localidade, né, da matemática, identificar a matemática como localidade, às vezes isso acontece porque tem... vamos supor, determinado tipo de problema, tipo de... que só se faz com aquele grupo, um grupo específico. De repente, eu acho que o Fernando pode, de repente, falar um exemplo, mas às vezes acontece, por exemplo, no Brasil, por exemplo, tem um grupo que só em tal universidade o pessoal trabalha com aquele tipo de problema. Então, a gente termina identificando aquele tipo de matemática, aquele tipo de problema com aquele local. Por exemplo, quando se fala, sei lá, a topologia, a gente pensa no pessoal da USP, porque o pessoal da USP gosta de estudar topologia. Então, às vezes você identifica a matemática com o local, porque o grupo... é. Ou, às vezes, também os principais nomes da área estão naquele centro. Tem áreas, não, que são realmente universais e todo canto se trabalha, mas às vezes acontece de determinados grupos serem mais isolados. E para você no momento falou que agora é tudo na nuvem, que para nós essas nuvens funcionam de duas formas. Mas, e aí pensando, porque você começou antes da internet, né? Uhum. Mudou muito, né? As situações. Bom, mudou a questão do, por exemplo, do site que o João mencionou, né? O Archive, um site até que é Cornell que coordena. Hoje em dia, foi o que a gente fez no caso do nosso artigo, né? Quando você descobre faz uma descoberta matemática, você escreve seu artigo, você coloca imediatamente nesse site, mesmo sem o seu trabalho ter sido checado ainda, para que a comunidade tenha um acesso rápido. Né? Claro, posteriormente você vai mandar para uma revista. E também essa questão da comunicação, que hoje está muito rápida, né? Você consegui trabalhar com o André quase que totalmente por Skype. A gente teve tempo juntos em Stanford, 2 meses juntos, mas depois o trabalho de escrever foi todo feito por Skype. De certa forma, diminui a distância, né, para o Brasil, isso é bom. Você fez escrever assim, né? Ah, sim. Não, mas depois a gente botou. Mas você contava com as superfícies mínimas. Vamos. Ele foi tímido. Inconsciente, não está na profundidade da superfície. As estruturas são mínimas, né? As elementares são mínimas. Tem uma coisa que a gente não falou que eu acho bonita de dizer, que é a primeira vez que eu conversei com um matemático, eu falei isso na hora do almoço, foi com o Arthur Ávila, sobre quem eu também escrevi um perfil. E o Arthur, na primeira conversa, me falou daquele filme que talvez vocês tenham visto, com o Matt Damon, que o Matt Damon é um prodígio de matemática e tal. português. Eu achei esse título. Gênio domado. Sabe, aquilo me ajudou muito ele dizer isso, porque eu não tinha contato nenhum com a cultura da matemática, eu não sabia bem quem eram os matemáticos. Para mim, os matemáticos eram a gente que resolvia problema fazendo conta e tal. E o Arthur me disse assim, na primeira conversa, aquele filme é horrível. E não era um juízo cinematográfico. É que o retrato do matemático era muito ruim. Aquele cara não é um matemático. E eu perguntei para ele por que, que aquele cara não é um matemático. E o Arthur me deu uma resposta muito sucinta. Ele me disse assim, porque ele não ama o objeto. E eu perguntei para ele o que, que significava amar o objeto. E ele me disse assim, os matemáticos só trabalham em torno de objetos que eles gostam. A ideia de que um matemático olha para um quadro negro, vê um problema, resolve, aí vem um outro problema de outro sabor, ele vai e resolve, vem um terceiro problema de outro sabor, ele resolve, isso não existe na matemática. O que existe é uma adesão afetuosa a um campo e a um objeto, que é o caso dele, deve ser o caso de vocês, né? Isso, para mim, foi essencial para começar a entender como vocês pensam e como a matemática está ligada ao afeto, ao humor, à curiosidade, por uma coisa, mas não por todas as coisas. E a obsessão, né? Eu brincava um pouco com o aspecto entre virtuoso e vicioso. Mas como toda paixão, né? É uma droga. Como toda paixão. É. Procede isso, não procede? Procede, claro. É a questão do gosto matemático também, né? O cara que resolve um problema aqui, um problema ali, não tem gosto, né? Não sabe, ele não vem com problema por ele mesmo. Competição. Hã? Competição. Como funciona? A competição sempre é. Como é que você foi descobrindo o seu gosto? É, isso vem com o tempo. Foi certamente. Com maturidade? Já foi no mestrado? Já foi não, um... muito depois. Eu diria que já meio que amadureci bastante no pós-doc. Foi já depois de. Voltei para o IMPA, depois. Em 2005 fui para Stanford, fui trabalhar com o Rick Shen, que era um especialista da área. Fui um pouco vendo ele trabalhar, né? Quer dizer, como ele selecionava os problemas. Quer dizer, é tempo isso. E outra coisa também, tem uma relação amorosa entre o problema que você escolhe, a área. Os matemáticos podem ter vários amores ou vocês seguem um... Não, são vários problemas, tem que ser vários problemas, senão... tem matemáticos que trabalham a vida toda num problema só, né? Não é o que eu gosto de fazer, acho que gosto de estar sempre expandindo, não de forma abrupta, mas imagina uma coisa assim, né? Tá sempre expandindo os horizontes. Mas no mesmo campo. É. Mas é no mesmo campo. Com coisas relacionadas, mas expandindo o seu assim como eu gosto de trabalhar. Trouxa, quantas páginas tem uma dissertação e quantas páginas tem um doutorado? Quantas páginas? Bom, varia muito. Tem artigos curtíssimos que... É um artigo. Que são muito longos. No caso da UIMO já é um artigo longo. Foram 96 páginas, se não me engano. Tem muito trabalho assim, de detalhes, né, para verificar. Então varia. Tem artigos de 5, 6 páginas até 100 páginas. Uma pergunta em relação ao IMPA. O João colocou que matemático em geral precisa de papel e caneta, que é verdade, mas se você quer uma instituição de elite, uma instituição de classe mundial, você precisa de um cara bom fazendo isso. E para ter um cara bom, para competir com esse cara, você precisa, para competir com as universidades americanas, por exemplo, precisa pagar um salário muito competitivo. E a minha pergunta é, o que o Brasil precisa, na visão de vocês, para ter outros IMPAs, outras instituições de elite em outras áreas? Porque muita gente vem discutindo o financiamento privado da pesquisa. Quanto mais agora nesse cenário que as universidades paulistas estão com orçamento muito comprometido. E aqui nos Estados Unidos, os empresários têm essa mentalidade de doar para a universidade, doar muito, às vezes, para a universidade que estudou. No Brasil, a gente não tem isso. E quando tem, a pessoa enfrenta muitas barreiras, por exemplo, imposto alto. Então, o cara acaba desistindo. Na visão de vocês, o que a gente precisa para ter outras instituições de elite dessa forma? qual o IPA? Acho que menos burocracia, né? Tem muito entrave burocrático no Brasil. O IPA é um exemplo de pouca burocracia. Talvez porque foi meio que modelo, assim, foi meio que feito tendo as instituições americanas como modelo, né? Outra coisa, por exemplo, no Brasil os salários são mais ou menos congelados, né? Aqui nos Estados Unidos uma universidade pode fazer uma proposta. Mas o IMPA também pode. O IMPA pode. O IMPA é um OCIP. O IMPA conseguiu deixar, apesar de ser uma instituição pública, hoje em dia virou um OCIP. Então ele não precisa seguir. O que é o OCIP, João? É uma sociedade de interesse público. Okay. É, organização social, organização social de interesse público, que permite que você saia do regime de contratação de uma organização pública. Então, você pode oferecer salários competitivos. O IMPA não compete com os salários das universidades americanas, mas compete certamente com os salários das universidades europeias. O problema do IMPA é o custo do Brasil, né? O salário de um pesquisador do IMPA é maior do que um salário de um pesquisador no mesmo nível, por exemplo, no CNRS na França. O problema é que quando o cara vem para o Brasil, ele enfrenta o custo Brasil, né? A escola não é pública, a saúde não é pública, o transporte é caro, o aluguel é delirante. Você acha que Mas esse regime de flexibilização do IMPA foi essencial para o salto que o IMPA deu. Você acha que a solução passa pelo financiamento privado da pesquisa? Eu não sou um especialista na área para te dizer. O que eu posso te dizer, e você tem toda a razão, é que as pessoas dispostas a fazerem contribuições privadas para a ciência brasileira enfrentam muitos problemas, problemas burocráticos, mas também problemas ideológicos. A universidade brasileira reage muito mal a dinheiro privado, porque acha que tem alguma agenda escondida, entende? É uma contaminação da pesquisa pura e tal. Então, é difícil você, por exemplo, doar dinheiro para a USP com o departamento de matemática, por exemplo. Para o IMPA é muito fácil, mas para a universidade, para a Federal do Rio de Janeiro é muito difícil. E como a pesquisa no Brasil essencialmente é feita pelas universidades públicas, não pelas privadas, as universidades privadas brasileiras não fazem pesquisa científica, só as públicas. Existe um problema grave, porque as universidades públicas não têm a estrutura legal para receber as doações e, além do que, reagem muito mal ao fato de que, eventualmente, dinheiro privado possa estimular uma determinada linha de pesquisa em detrimento de outra. E, de fato, é uma diferença muito grande em relação ao ambiente americano. E isso é o problema, eu acho. Eu acho que, só um parênteses, eu acho que a USP, pelo que eu fiquei sabendo, começou um fundo de um aumento, mas é muito pequeno, assim, são dezenas de milhares de reais, comparado com bilhões. E há uma diferença entre escolas. Algumas você já tem uma estrutura para receber, como a economia, e outras não, absolutamente. Você também tem incisões, está no momento de transição. Dá para ver isso na USP? Nos prédios, é difícil. Né? Claro. Nos prédios, diferente. Os banheiros, tem um bom banheiro. Né, a USP para poder receber, e outros não é absoluto. Então não é um mundo igual. Para terminar, eu só diria o seguinte, sabe? Porque eu acho que você vê que as humanidades estão fazendo um esforço danado para entender o que você faz, né? O que vocês fazem. O caminho inverso não existe, né? Vocês não têm muito interesse. Não tem. Homenagem, o cara. Tem que jogar um peso no pau dele. A gente é ser bacana. Tem que jogar um peso. Isso aqui é Fernando, a gente tem um gosto danado. Ele me disse uma coisa. Ele me disse uma coisa muito gozada, porque ele teve uma época em que ele resolveu virar um profissional do pôquer. Estudava, jogava, participava de campeonatos e tal. E ele dizia o seguinte, apesar de você fazer a conta se era melhor do que os outros, ele falou assim, talvez eu fosse melhor do que os amadores, mas eu não era melhor do que os profissionais e tal, porque eu nunca entendi direito a história do blefe. Então, algo ele tem a aprender com a gente. Não. Louco, mentira, ambiguidade, etc. Não, sinceramente. Eu não entendo o teatro do blefe. Eu queria aproveitar, é uma perguntinha bem, resposta sim ou não, mas acho que talvez pode ajudar a gente a entender o lugar do dissenso nesse mundo, nessa disciplina de consenso. Como você introduziu critérios competitivos, né, nessa relação de amor, paixão, você se referiu várias vezes ao mau gosto. Né? Uhum. Quando você se refere ao mau gosto, e sem você não precisa se comprometer, existem matemáticos em departamentos de ponta que você considera de mau gosto? Não precisa dar nome. Não precisa. Não, óbvio. Porque... Só que isso também ajuda a entender, né? Ele está desconfiando do das humanidades. É a aula de. Isso é blefe 101. Agora você começa a lidar com isso. Está genérico o suficiente para responder, sim. Tá, então ele. Então, mas existe. Eu queria me aderir na pergunta, então, voltar. Eu acho que o ensino da matemática no Brasil tem bom gosto, no ensino médio, por exemplo. Acho que é um dos grandes problemas, né? País assim que a gente está, digamos, no topo aí na pesquisa, né, do reconhecimento internacional, mas o ensino básico é muito, muito ruim. Né? Ah, eu tenho uma preocupação com isso. Paradoxo. Né? Assim, acho que é muito mais difícil você consertar o ensino público do que conseguir fazer uma pesquisa, não sei. Mas se o ensino é ruim, de coisas como o INPA, por exemplo? De onde vem a elite matemática do Brasil, se o ensino é tão ruim? O que faz com que o Brasil é... Que planta exótica é essa? É. Que estufa começou isso? É o IMPA, pelo que o João fala, é o IMPA. O IMPA está na pesquisa, né? Quer dizer, tem gente no IMPA que se preocupa muito com o ensino, mas é um instituto pequeno comparado ao tamanho do ensino público no Brasil. Estou olhando para a Ana, porque a Ana trabalha com... Como é que vocês chegaram? Bom, posso falar sobre o meu caso, né? É muito subjetivo, sabe? É muito intrínseco da pessoa, sabe? Eu não consigo identificar qual foi o momento que eu comecei a gostar de matemática. Sempre gostei, sempre. Não teve um momento que eu disse, vou estudar matemática. Eu sempre gostei de raciocinar, de me concentrar mais, ficar olhando mais coisas mais lógicas, assim. Meu passatempo é ficar fazendo sudoku. Mas então, assim, você gosta de quebra-cabeça, eu não sei, é meio que natural. Bom, aí a gente pode entrar no campo se qualquer pessoa pode aprender matemática ou não, né? Mas... Tem controvérsias, né? Mas eu digo assim, não matemática básica, né? Mas fazer qualquer tipo de matemática. Bom, mas no meu caso foi natural, né? Então, tive acesso à universidade quando eu estava no ensino médio, a partir de um projeto público do governo do estado de Alagoas. E aí só aumentou ainda o gosto e o desejo de fazer matemática, né? Quando eu prestei o vestibular, já tinha certeza que queria fazer bacharelado, mestrado e tal. Acho que nunca houve, eu não sei, não consigo falar porque nunca houve essa dúvida. Coisa muito natural, assim. Mas tem, né? Eu me lembro do perfil que o João escreveu do Fernando, quer dizer, tem um momento de um professor que te envia para algum lugar. Tem sempre isso, né? Tem um professor original. Tem sempre isso. Tem sempre isso. Que tem o salto, né? Sempre isso. Que vocês fazem. Mas o IMPA hoje em dia ajuda a organizar o que se chama de OBMEP, que é uma Olimpíada de Matemáticas para o ensino público. Sim. E hoje em dia são 20 milhões de alunos por ano que participam disso. Acho que deve ser a maior Olimpíada de Matemática do mundo, né? Sim. Em termos de número, né? E dos grandes números brotam alguns talentos, né? Que não significa que o ensino inteiro seja bom, entendeu? O que o Kodak falou é o drama do Brasil. É muito bom na elite e muito ruim na base. Então, tem muita gente que está sendo desperdiçada. tem muita gente boa que acaba falling through the cracks, entende? Porque você precisa ser muito excepcional para chamar a atenção. E eu acho que essas Olimpíadas ajudam um pouco nisso, né? Sim, porque é uma coisa que ganhou muito prestígio e as medalhas são entregues pela Presidente da República. Então tem uma... Sabe, inclusive, muitos desses talentos não necessariamente ficam na matemática, vão para outras, estão em universidades. Podem ir para outras áreas. Mas, de toda maneira, pelo menos elas têm uma oportunidade de se manifestar, né? Tem uma oportunidade de se manifestar. Não, eu queria agradecer o convite aqui, foi muito legal. Concordo que tem que ter mais esse tipo de interação. Próxima vez, faz sentido, faz sentido essas perguntas que as humanidades, nós fazemos para você? Claro, faz todo sentido. É? Da próxima vez você nos faz perguntas. Tá, eu vou te chamar lá para. Obrigado, Fernando. Valeu.